E sejam bem-vindos ao Karaokê 64, número 16. Eu sou o seu host, Jeff, e comigo está o Jomon. Olá, eu não sei mais gravar essas coisas sem edição. E o ex-participante especial, o Lucas. Ah, então agora eu sei que são 3 episódios para deixar de ser especial. Ele tava vendo, assim, ele tava escrevendo um metagame aí desse podcast. Se eu faltar em... Posso faltar em quantos para deixar de ser participante normal? Eu acho que a mesma regra vale pra ser ou não ser, né? Se faltar 3, a gente corta já do... Então, falou, gente. 3 sem aparecer. Você vai ficar piscando especial ou não especial. Enfim. Bom, pra começar aí, vocês têm alguma coisa que vocês querem falar? Querem a gente desabafar? Tem algum assunto? Ah, eu tô meio pistola, vou falar aqui. Eu tô meio pistola. Que eu tô indo fazer compra pra minha mãe, né, atualmente, porque a minha mãe é do grupo de risco, então eu prefiro eu ir pra rua usando máscara e tudo. E eu moro no centro de São Paulo, né? No centro de São Paulo, pra quem não conhece, tem mendigo, assim, é um mar de mendigo, tem muito mendigo. Aconteceu umas coisas, eles espalharam mendigos pela cidade, muitos foram, era perto do, era uma região do centro, eles espalhou pro centro inteiro, inclusive no meu bairro. E tem muita pouca gente na rua, assim, né? Tem algumas pessoas que deveriam estar em casa, mas tem pouca, bem menos do que o normal. Então, é muito fácil para eles, tipo, você tá passando, você é especial, porque você tá passando ali. E quando eu vou fazer as compras pra minha mãe, os arrombados sabem onde as pessoas estão indo, que é pro supermercado normalmente. Então, eles ficam esperando na porta do supermercado para encher o seu saco. E eu vou, quando eu faço as compras, eu levo carrinho, porque é compra para uma família de 5 pessoas. Então é compra pra caramba. E aí já tem toda aquela enrolação lá, tem toda a demora de colocar tudo dentro do carrinho, todas as compras que faz. E aí quando eu saí esses dias, nossa, veio um cara me encheu meu saco, velho. Mas ele, tipo, ele veio muito agressivo. Eu cheguei e falei, não, não, não tenho nada, não sei nada. Sai, sai, sai. Aí o cara, não, eu tenho coronavírus, né? Aí eu ignorei. Mano, aí o cara, ele espirrou. Eu não faço a menor ideia se ele cuspiu em mim. Ou se ele só fingiu que espirrou pro lado, eu não vi, porque eu não queria virar mais pra trás, porque eu queria avançar no cara. Mas nossa, mano, como eu passei raiva essa semana por causa dessa porcaria. É mendigos e mendigos, né? Se tivesse só pedido a comida, eu não sei, mas ele Então, exagerou, né? se você tá pedindo a distância e eu só olho e falo, oh, desculpa e vou embora, beleza. Eu fico irritado quando o cara quer acompanhar você andando. Eu acho foda isso. Você me lembrou uma vez que eu tava comendo um bagulho na rua, o mendigo chegou falando guspindo, aí ficou guspindo na minha comida. Aí, tipo, eu Aí você falei, deu tá. a. Aí eu dei e falei, tá, já é seu, sabe? Não é meu mais. Então dá vontade de jogar no chão, sabe? De raiva, assim, tipo, eu sei que você fez de pau no cu e eu tô com raiva. E aí você só desperdiça comida porque não quer ser lógico, você só quer ser raivoso. Nossa, mano, mas eu odeio. E eu sei que esses caras, a minha mãe, ela reclama, né? Que ela normalmente ela que faz as compras, ela reclama de vez em quando, porque ela é lerda na rua. Então eles aproveitam que a velha é lerda e eles colam em cima. E aí é. Nossa, eu vou vontade de esganar esses caras. Aí você compra o taser, né, cara? É que você faz o poder de intimidação, né? Pra ver se a pessoa vai te dar alguma coisa. É, exatamente, você quase entra no assalto, né? Você tá entrando no modo de assalto. É um roubo. Modo de Basicamente assalto isso. é o Yu-Gi-Oh! O negócio, né? Tipo, troca fase. Troca de fase. Mas é isso, tipo, é aquela coisa, o cara te intimida. Viu o que que aconteceu com você? Dependendo como você tiltou, aí o cara pode ser um pouco mais agressivo e começar a virar um assalto aquilo. Ativa a carta armadilha, aí você se fudeu. Exatamente. E você, Lucas, tem alguma coisa para contar? Depois... Ó, eu quero contar que o Discord aqui tá sendo bom pra cacete nesse negócio da pandemia aí, porque eu, minha namorada, meu irmão e meu amigo, a gente tá jogando bastante online algumas coisas, né? E a gente tá assistindo muito outro jogar, porque aqui fazer stream é muito legal, cara. É muito fácil você compartilhar a tela aqui no Discord. E fica legal a qualidade. No computador, né? Sim. É, sim, no computador, claro. E outro dia eu até joguei Overcooked com eles, 4 pessoas, porque na Steam, se você compra uma cópia, você consegue jogar meio que compartilhar o jogo com outras pessoas. É Então, Share Play que é o nome que eles isso. falam? É o multiplayer local, só que ativado online. É meio que o esquema do Nintendo Switch Online, que nos jogos de É, NES. isso. E aí é bem legal isso, então eu tenho que agradecer bastante o Discord aí que tá deixando minha vida mais agradável. Deu lag no jogo? Não, então, eu não tive quase lag. Todo mundo tá aqui no Brasil, claro. Mas foi pouquíssimo. Eu pensava que Isso aí você ia é. falar do nosso servidor do Discord, fazer aquela propaganda, mas tudo bem. Ah, Eu pode ser aceito também, essa ó. também. Entrei no Discord, gente. A gente discute bastante turnip. A gente não faz nenhum stream, mas tem, tá aí, né? Bom, eu queria... acho que eu não vou ser hipócrita aqui, mas eu queria pedir desculpas adiantado. Porque eu sei que a situação tá ruim, mas aqui no Japão eu tô vivendo na minha bolha. A província que eu moro, Nagano, tem, sei lá, 50 e poucos casos. Na minha cidade não tem nada. E agora vai ter Golden Week, né? Que vai ser uma das poucas semanas que eu tenho livre, tipo, sei lá, pra aproveitar uns 4, 5 dias em casa. Que eu não vou ter serviço. E minha esposa, como eu já falei aqui nos, sei lá, nos casts anteriores, é muito festeira, né? Aí ela não aguentou, sabe? Tipo, ela falou assim, ah, vamos fazer festa em casa. Uma semana de festa. Não, uma semana não. Eu falei um dia. Aí eu falei, então faz no primeiro dia, que é antes do pessoal viajar, passear e pegar corona, né? Eu falei assim, eu fiquei meio contrariado, mas no final das contas eu cheguei à conclusão que não que tem que fazer, eu ainda continuo, não quero ninguém aqui passando pano, é um exemplo errado que eu tô dando, mas que tem algumas atenuantes do tipo, eu vou trazer aqui em casa pessoas que eu trabalho 12 horas por dia, sabe? Claramente a fábrica não tá se importando com a nossa saúde, então a gente tá indo ter que trabalhar normal. Uma festa aqui em casa só seria mais um dia de trabalho. Mas, aquela coisa, se fosse pra passar, todo mundo já pegou, né, nessa brincadeira. Tipo, a gente compartilha, a gente pega a mesma, sei lá, a mesma peça, essas coisas. Então, eu sei que tá errado, mas eu acho que eu vou encarar isso como se fosse um dia mais de trabalho, porque tá foda. Porque no Japão a gente tem pouca semana livre, e então, tipo, Golden Week, Obon e feriado de início do ano, aquelas, sei lá, eu 3 vezes por ano pra, sei lá, ter uns 3 ou 4 dias livres, sabe? De descanso. Então é meio triste passar essa data sem fazer nada. E é isso. Eu não sei, vocês podem falar alguma coisa, tô errado, alguma coisa, mas é só. É um desabafo mesmo, só para explicar a situação. É que vocês, ouvintes, sigam os exemplos, sei lá, do Lucas e do Jomon. Porque eu e o Mario, a gente é a parte ruim do cast. É a parte que tá saindo. Um exemplo do Jomon é ser atacado por mendigos? Não, então, dê um soco no mendigo. Dá vontade de dar um soco no mendigo. Ah, tá. Fuja de mendigos e fique em casa. Basicamente, essa é a minha dica. Assim, de mendigo, filha da puta. Porque de mendigo, gente fina, tá lá. Tá vivendo. Deixa o cara lá. Fica em casa e evite eles, né? Não toma espirro de mendigo. Essa é a melhor dica. Vamos lá, então, Jeff? Enfim, vamos lá pros comentários. Vamos lá. Tá pronto aí, Jamon? Eu não, mas eu vou começar a ler aqui. E o primeiro eu vou pedir desculpa para o Daniel Moreno e para o Daniel Hensolber, que eu esqueci de ler os comentários dele. Esquecemos, eu vou... A culpa aqui é dividida, os lucros é de cada um, coletivo. Mas a culpa é dividida. É igual ao comunismo. Então, o primeiro do comentário que eu vou ler vai, faz mais, tem 11 dias aqui no momento que eu estou lendo o podcast, estou lendo pro karaokê, e foi no nosso top de no nosso top 5 de jogos de 2019, que foi o Esquina 64, número 37. E o comentário do Daniel Moreno foi: salve galera, segue meu top 5 de games, que zerei em 2019. The Messenger, Celeste, Mario Maker 2, Zelda Link to the Past, joguei muito quando tive o Super NES, mas nunca tinha zerado antes, e Pokémon Sword. E foi mais ou menos fora do nosso... Vou só dar aquela bronquinha que foi mais ou menos fora do nosso, porque a gente não pegou jogos que a gente zerou, a gente pegou jogos que lançaram. Mas você deu o que zerou, paciência, você mudou o bagulho do cash, né, o top, mas a gente fica agradecido pelo top. A gente fica muito agradecido, porque eu esperava ler mais, mas o pessoal não animou e ignorou aquele cast, e a gente fica triste. Eu achei meio que natural, Jeff. Eu acho top no meio do ano, a gente, por mais que a gente tenha dado migué, eu acho natural ser ignorado. Mas o migué é muito bom, velho. É muito bom, porque você mas comenta... Mas aí você nem clica no cast. Você não escuta? Eu escutaria. Eu acho mais divertido. Principalmente agora, que depois que passa tudo... Eu não sei. Se alguém fizesse esse conteúdo pra mim, eu ficaria mais mais animado, até porque você sai da vala comum de todo mundo tá comentando a mesma coisa. Mas Mas gostei é da isso. lista dele. Achei Eu maneiro. não gostei, não, muito 2D. Muito 2D, vai falar isso. Quinto, quarto e terceiro é só 2D. Eu só acho que tem o Pokémon Sword tá em primeiro, mano. Pokémon Sword, sei lá, eu não acho lá o melhor jogo do mundo, muito Uma menos em qualidade 2019. duvidosa. Então eu fico tipo, esse top 1 aí é. O coração falou mais alto. Podia ser o Pokémon Shield, né, em primeiro. Não, mas Não tenho nem o que responder sobre isso. E o próximo comentário foi no Checkpoint número 11, o que jogamos em março de 2020. E eu tinha a regra que o Checkpoint tinha em primeiro e eu esqueci. Então eu peço desculpas. Ah, tinha regra mesmo? O Jeff Tinha a falou que regra do seria Checkpoint. aleatório. A do Ah, não Checkpoint sei. tinha, só que quase ninguém comentou o Checkpoint, então eu não tenho que usar muito essa regra, entendeu? E eu comentei. Hã? Ele tinha a regra, mas ele cancela a regra, esquece a regra, aí Tava depois só na ele cabeça volta. dele. Eu tinha falado no Checkpoint aí, que a gente gravou junto ainda. Essa é E a eu. verdade. Essa regra existe, mas o Gemon não respeita. Assim como muita coisa no Cash, mas tudo bem. Meu Deus. E o comentário foi do Daniel Reinsover. E aqui, vamos lá, eu tenho que me ajustar aqui para ler isso aqui, que vai ser grande. Vou fazer um post a respeito do Checkpoint e também a respeito da análise de Pokémon Sword and Shield. Ah, é verdade, foi um 2 em 1, então talvez tá mais ou menos dentro da regra, não sei. Bem, Que deixa regra, mano? Eu só leio o negócio, mano. Bem, desde o começo do ano eu tenho jogado Sword. Acho que primeiro preciso deixar claro alguns pontos. Eu joguei os primeiros jogos até o Ruby Safira. Depois só foi o Stadium, os RPGs para Cube e recentemente Let's Go. Sendo assim, não sou nenhum conhecedor da série principal. Sou o típico fã que sabe o nome do 150, adora a segunda geração e se perdeu no processo. Minha diversão em Sword é perguntar para o meu irmão se o Pokémon X é novo ou da geração passada. Risos. Cara, já pensou que legal, velho, você tá nessa situação, velho? A maioria dos Pokémons ali são novos. Você tem tipo uns 700 Pokémons novos. É, tipo, na tua cabeça, assim, boom. E aparece tipo uma pônita diferente, aí explode assim, tipo, caraca, meu, porque ele lembra os iniciais, né, das primeiras geração, e são os que tem Galarform, né? Não, pô, tem os novos aí. Ele nem sabe que tem. Ele só lê e fala Galarform, pô, como que isso aqui era antes, sabe? O Hihi Daruma lá. O Ah, Darumaka, tem outro também, tem. Darumania, né? Um negócio assim. É, tem outro, sim. Indo para o game, é um ótimo jogo. De Pokémon. O que fez eu gostar da série lá nos tempos que o jogo ainda era monocromático, continua vivíssimo aqui. A cartela de novos bichos é maravilhosa. As batalhas estão mais lindas do que nunca. E não tem como não falar das músicas. Ainda nas batalhas, a adição do Gigantamax, que eu torci o nariz de início, é excelente, trazendo uma nova camada de variáveis na batalha. Trazido de Go, temos as raids, que acho que foram aqui o que eu mais me diverti. Juntar a galera aqui do Twitter para caçar os gigantes é extremamente divertido. Mas nem tudo é legal. Entrar em raids desconhecidos, você vai dar de cara sempre com os erros de pareamento. E a galera dando Sword Dance e daqui a pouco o inimigo cancela, sabe? O cara fez nada por 2 turnos, sei lá. Sim, porque ele achou que era uma ótima ideia fazer isso. Ou trazer um Pokémon normal Dark contra um que usa um golpe lutador. O que eu acho melhor é quando os caras usam aqueles Pokémons que têm habilidade de puxar golpe. E aí você vê que seu time todo tá com golpe de água, né? Vai usar golpe de água contra um de fogo, por exemplo. Aí o cara vem com um Pokémon específico que os ataques de água tudo vai pra ele. Lightning Rod, né? Puxa tudo de choque. Então, exatamente, nesse esquema. Eu acho esses os caras, eles são É troll, né? o Big Cérebro, assim. Eu Big acho que Brain Time. vocês subestimam um pouco a inteligência das pessoas. Eu queria que fosse assim, Jeff. Eu É queria que. pior que de NPC, Jeff. Então é foda, cara. Essa não é pior porque o NPC ele tem um Pokémon ruim. Pelo menos o Pokémon do cara, às vezes, é só muito forte, o cara usa golpe errado e tá funcionando, sabe? Porque o cara tira muito. O maior ponto discutido até hoje são os gráficos. Eles são bons e só. Alguns lugares são lindíssimos, enquanto outros são pobres. É comum ver um PNG background nos campos de batalha. Já o treinador, os Pokémon são lindos. Destaco ainda a personalização total do treinador. Eu não acho tão bonito o O jogo, treinador? assim. Os Pokémon? Não, o design, assim, as animações dos treinadores, eu acho legal. Só que falar que o jogo é bonito, que Eu acho os graficamente. Pokémons bonitos. Eu acho, assim, aquela coisa, todo fundo, background, essas coisas. Não. É meio tipo, ele é ok. Mas os Pokémon eu achei legal, assim. Tem aquela animação, o velho reclamação do o low kick e o Lucario tá dando um soco. É o double kick, né? Dois pulinhos lá. É, então. Sempre vai ter essa reclamação? Sempre vai ter essa reclamação. Mas eu acho que. Não, tô nem falando disso. Tô falando do jogo mesmo, assim, andando nas rotas e cidades. Eu acho o design legal. Eu acho que é criativo. Sim. Só que graficamente não é um negócio que eu olho e vou elogiar. Nossa, que jogo bonito. Eu entendo e acho que eu consigo concordar com isso. Eu também, eu olho e falo, o lugar é criativo e tal. Eu acho aquela Balon Lea, eu acho que era o nome da cidade, a Cidade das Fadas. Eu gosto muito dela, por mais que ela seja só a mesma cidade trocada as imagens, né? Nossa, Mas só que eu acho ela, eu entrei lá e falei, nossa, legal, que bonitinho, bonito. Não, na verdade, eu falei bonito. Pra Pokémon, principalmente, porque é aquela coisa, sempre Pokémon a gente tem que comparar com Pokémon pelo tamanho, sei lá, ficou. Igual ele comentou, o Daniel comentou no início do comentário dele, é sempre Pokémon. É sempre Pokémon é o parâmetro pra ele mesmo. Você não consegue comparar com as outras coisas, senão o Pokémon fica ruim. Barra é meio... Não é um bom sinal, né? É que eu acho justo. É um péssimo sinal. É legal ver um Vit que passou, sei lá, quarta, quinta, sexta, não sei quantas gerações sem jogar. Aí depois ele volta e fala, é mais do mesmo. É, tipo, a nostalgia segura. Tipo, é aquela comida confortável. Tipo, é um jogo que fica parado no tempo. Então, Pokémon, ele lembra muito, ele é um pouco melhor que Dragon Quest, nesse exemplo. É aquela coisa, você jogou o primeiro, você vai jogar o último, é o sentimento que ele quer passar o mesmo. Eu não acho isso um defeito. Né? Não precisa ter todo jogo que precisa reinventar a roda. E principalmente vendo, assim, é que Pokémon, eu não considero ele só um RPG, né? Ele é jogo de colecionar bichinhos. E ele é o que mais tem. Você pega os Digimon de PS4, que agora tem pra Switch também. E assim, a qualidade dele é bem inferior a Pokémon. E você, por mais que ele tenha uns modelos mais bonitos, você vai ver os golpes, é uns golpes, tipo, golpe porco, assim. E é essa, eu acho que é a comparação mais válida com Pokémon. E ainda Pokémon é rei nesse... Por isso que Pokémon acaba sendo a comparação com ele mesmo sempre. Por causa que é o gênero de pegar bichinhos. Sei lá, eu vou ficar passando pano. Eu concordo com você que não precisa, nem todo jogo precisa reinventar a roda, mas a gente tá falando aqui de bons anos. E no sentido de o que reinventou a roda pra ele foi Let's Go. Ou Let's Go não, foi Go. Foi As Raid. Sim. Aí, foi sem querer assim, que reinventou a roda, né? A adição do jogo mobile é o que mudou, sei lá, em 20 anos? Quase 20 anos. Não, mais de 20 anos. É de 96, Pokémon. Então foi o diferencial. Que, contando do tempo que ele parou de jogar Ruby Safira, né? Ah, tá. Aí sim, tá. Faz sentido. Deixa eu ver, cadê a Cruzeiro das Bolas? Aqui. Wide Area. Puta oportunidade perdida da Game Freak. Aqui vemos como falta talento dentro dos desenvolvedores do game, pois é nítido a falta de qualidade desse espaço. Não dá pra entender... Peraí. Calma, deixa cortando. Vai. Então, o Lucas ficou tão revoltado que tem que cortar. Não é revolta. É que eu acho mancada falar falta de talento, porque a gente sabe aqui que Pokémon é um negócio que os caras têm que lançar anualmente um monte de jogo, correr atrás de um monte de coisa. Então, eu acho que é mais a pressão de lançar um negócio e não ter tempo de polir, que nem Assassin's Creed, Call of Duty, uma época que lançava todo ano, sabe? Sim, não, eu concordo absolutamente. E aí, tipo, o cara tem o talento, mas, pô, você dá... É aquela coisa, é questão de tempo, é tempo, o que, que você quer na saída, né? Tem essa, meio que essa equação em desenvolvimento, que é o tempo que você tem, né? A quantidade de pessoas não entra, né? É tempo que você tem, o que, que você quer na saída e a qualidade. Eu acho que é mais a Wide Area ser meio assim... Uma oportunidade desperdiçada, assim, que você falou. É mais por causa disso, de os caras ter que lançar correndo o negócio. Sim. Teve uma nessa semana, a gente acabou não falando no Nintendo A3, mas teve um insider da Nintendo, um programador que deu uma entrevista, que ele falou que a Nintendo, ela disponibiliza tempo para os desenvolvedores. Né? Então, o que aconteceu em Animal Crossing, por exemplo, de a gente ter um jogo que era para 2019 e ir para 2020, foi porque os caras falaram, não vai dar. Segura esse jogo. E aí a Nintendo permitiu, né? Eles falaram que eles têm bastante essa liberdade. Eu acho que exatamente a Pokémon Company não tem essa liberdade. Então, é uma retórica chata de você chegar e falar, os caras são incompetentes. É meio chato você colocar a culpa no desenvolvimento, sendo que é uma empresa toda que cuida daquilo, né? Eu acho isso uma meia verdade, que a Nintendo não tem paciência com projetos pequenos. Ela lança do jeito que tá. Tem jogo, tipo Mario Tennis, que não tem nem abertura. Ah, não, sim. É, tem jogo que. Foi o Wii U, foi o caso específico do Wii U que chegou e falou: Ó, Mario Tennis Ultimate Smash, esse jogo não tá pronto, lança aí. Quem comprar, comprou e dane-se. Compra essa demo aí pra um jogo futuro de Switch que a gente vai lançar, né? É, então, é isso. Eu não lembro mais, teve jogo no final do Wii U que teve mais algum que foi O desse jeito? tabuleiro do Animal Crossing que foi uma merda absoluta aquilo ali. Eu não joguei esse. O Mario Tennis eu vi o Joguei. suficiente pra falar que é ruim. O Animal Crossing é. Nossa, é horrível. Mas eu tô desviando demais do assunto aqui. Mas é, não, realmente, a Nintendo não dá sempre isso. Mas quando o console tá bem, o time tá jogando em casa, eles dão esse tempo. Se não, lança essa porcaria logo que vamos pra frente. É, cadê? Não dá pra entender se existia desde. Cadê? Ele tá falando sobre a Ordiária, né? É, não dá pra entender se existia desde o início do projeto ou foi acrescentado com a boa recepção de Let's Go. O conceito de andar e encontrar os Pokémon na natureza é tudo que todo mundo quer. Mas a área tem vários problemas. É pequena, visualmente pobre, bugs gráficos e de câmera, integração online sofrível, efeitos terríveis. Isso está em caps lock. Efeitos terríveis de clima que ocorrem do nada. Sim, a área é bem zoada, mas eu fico o tempo inteiro nela, pois no final de contas ela é divertida. E é aqui que está a maior parte da coleção de monstrinhos e as minhas adoráveis raids. E, Só ó, uso os pra efeitos. bridar. A Algéria se usa pra bridar? Eu brido em outra rota lá, mas. Eu deixo um elástico nos controles girando ali. Ah, eu não consigo fazer isso. O drift vem muito rápido, assim. Pelo menos eu Acho tenho que é essa feio. impressão. Mas só pra defender o efeito de clima, a gente tá falando de um jogo que os bichinhos puxam. Quando entram em batalha, puxam uma tempestade de areia. Então eu acho que. É um monte de efeito climático ok, assim. E eu sinceramente não sei como que eles fariam uma área integrada com tantos climas diferentes. Assim, eles iam colocar climas no meio, sempre teria um clima do meio. Eu não sei como eles fariam. Eu achei que no início me incomodou bastante, eu até comentei, mas depois eu aprendi a viver com isso. É, vamos lá? Vamos falar da história? Não, não vamos não. Pois eu nem prestei atenção nela. Pelo menos as batalhas obrigatórias quase sempre tem um NPC para curar seu time, evitando ter que ir para o centro Pokémon. Outro ponto, cadê a dublagem? Isso fez muita falta no jogo. Oh, é mancada, não ter história, é um clássico de Pokémon. E não ter dublagem também. Ó, touché. Essa foi touché. Ele não pode reclamar porque tá em casa. Pokémon é isso. Mas a Acho que dublagem é complicada. a primeira coisa que eu reclamei foi a dublagem, até no cast de Pokémon. Eu lembro, meu. Eu liguei o jogo, meu irmão e eu assistindo assim a primeira cutscene, o cara falando no microfone sem sair voz, gente, caralho, hein, que E mexendo a bosta. boca, né, velho? É, que merda, cara. É, amei os Senhor's Cards, pois acrescenta uma camada maior nas possibilidades de personalização do jogo. Coisas que incomodaram em Pokémon e continuam firme e forte. Barulho plim-plim-plim a cada linha de texto. É, isso aí. Não, eu não sei se tem opção pra tirar esse barulho. Ah, tipo o barulho batendo na parede que faz um negócio bizarro. Eu acho que é um negócio que É tipo virou. do Frank Wright, né? A dublagem do É. Frank Wright é o pim-pim-pim, É o basicamente. padrão. Eu gosto. A task que acerta um time todo fica dando linha de texto para cada Pokémon atingida. Jesus, faz um texto XYZ, perderam a defesa. É, isso Isso é merda. realmente. É Isso é bosta. ruim mesmo. Organizar box é chato. É um talento adquirido, eu vou dizer isso. É que nem trocar a flor do Animal Crossing de lugar. O negócio que você tem que fazer e é um saco. Mas se aprende. Eu acho que Pokémon. Na boa, trocar Pokémon de box é mais ok. Flor é pior. Eu Sendo tô com o jogo assim. bom nessa. Obrigado, Jeff. Sendo assim, estou amando hashtag Pokémon Sword and Shield. Diferente de Let's Go, que abandonei ao chegar no final, aqui continuo voltando para buscar novos bichos e brincar online com o pessoal. Digo que aqui mora a maior qualidade do game, sua comunidade. O jogo tem problema, tem bug, poderia ser algo muito maior e melhor? Sim, com certeza. Mas o jogo precisaria ter que aprender. Pera. Mas o jogo precisaria ter para aprender o jogador. Ah, pera. Mas o que o jogo precisaria para ter para aprender o jogador, ele tem. Eu não sei se vocês conseguiram entender essa minha última leitura, desculpa, Agora gente. deu para entender na última. Então, se você gosta da série, vai gostar de Sword and Shield. E fico puxando de orelha na Game Freak, pois dá para melhorar muito. Ah, inclusive, eles vão melhorar com os DLCs, né? Então, acho que. A gente acha que vai melhorar, né? A gente tem que jogar primeiro pra saber, né? Ah, não, assim, não é assim, tem que ser muito... Aí eu vou meter incompetência da produtora, não vou, não vou falar do developer, mas... Incompetência da produtora e deixar o jogo pior com a DLC, né? Não sei. Eu espero que não. Eu confio na Game Freak. Eu vou morrer pela boca. Com a DLC a gente vai poder julgar, porque já deu tempo de desenvolver, né? Sim, tem, sim. Tem que ficar bonito, tem que ficar decente. Ah, oh, não, aí acho que tá fim demais, aí já não vai ser. Bonito não vai ser. E ele falar que o jogo é bom pela parte social, eu acho que eu preciso de amigos melhores. É só isso. Tipo, acho que ele fala que é pela comunidade. Eu sempre achei a comunidade de Pokémon meio mais ou menos. Deveria estar procurando em lugar errado. Eu acho que tá mais pra menos. Assim, tem gente boa, mas só que, como todo fandom, a parte tóxica é a que você lembra mais. É a que brilha marca mais, né? Exatamente, brilho em roxo, de tanto veneno aqui. E os próximos comentários foram do... Eu não sei qual a ordem que eu leio, mas foram do Kaioken64, número 15. Comentários entre 11 de abril e 17 de abril. E eu espero não estar esquecendo nada. E o primeiro comentário foi do René Augusto. Normalmente não costumo comentar no episódio de comentários. Mas desta vez achei melhor quebrar meus comentários em duas partes. Um aqui e outro no podcast do programa da semana. Então você já vem aí que tem texto. Quando vocês falaram sobre locadora, me fez lembrar dos tempos que eu ia alugar os meus jogos de Mega Drive e Nintendo 64 durante a minha infância e adolescência. Realmente era complicado de achar algo bom se deixássemos para alugar fitas no sábado. O esquema era alugar dois jogos na sexta-feira, assim que voltava do colégio por volta do horário do almoço, para poder devolvê-los os jogos só na segunda-feira. Quando o Nintendo 64 foi lançado, fazia o mesmo esquema. Mas ao invés de levar dois jogos, eu alugava um adaptador de cartucho japonês e um Rumble Pack. Pois na locadora que costumava alugar meus jogos, se você levasse um jogo e um acessório na sexta, também poderia devolver o jogo na segunda. A vantagem é que a locação do acessório era mais barata que a da fita. Aí, tudo no esquema aí. Ele alugava um Rumble Pack pra devolver um adaptador? Depois. Ah. É, era por aí. Nossa, adaptador japonês? É 64? Então, ele falou quando o 64 foi lançado. Adaptador de cartucho japonês, eu nunca vi isso aí. Nossa, eu também não. Eu tinha um do Super Nintendo. Que eu tinha jogos. Tem diferença no cartucho do 64 japonês? Tem. Eu acredito fortemente que tem, porque eu tenho o Paper Mario 64 japonês e o americano. Eu acho que você tem que tirar uns pedacinhos de plástico do 64 pra colocar. Ah, eu acho que o F-Zero que eu ganhei já tava arrebentado, então. Isso aí. Que rodou de boa no meu 64. Outra história interessante sobre a locação de jogos é que quando o fazia na finada Blockbuster, naquela época eu aproveitava para alugar um jogo de Nintendo 64 junto com os filmes. Porém, tinha um pequeno problema. Normalmente deixava para alugar os filmes quando ia junto com toda a minha família, pai, mãe e irmã. E por conta disso, não rolava um esquema de alugar cedo e pegar os melhores jogos, pois diferente dos filmes, não haviam tantas cópias dos jogos de 64. Normalmente era só um jogo. Então o que eu fazia após sair da escola? Eu passava na Blockbuster e dava uma olhada nos jogos que tinham Nintendo 64. Que tinham do Nintendo 64. Só que como não podia levar naquela hora, eu simplesmente escondi o jogo, sabia que ia ser isso. Eu simplesmente escondi o jogo para que ninguém pudesse encontrar o jogo. Jesus. Eu normalmente deixava a caixinha do jogo debaixo de um freezer que vendia sorvetes e picolés. E aí, embora. Caraca. Quando voltava de noite, era só ir até esconderijo e pegar o jogo para alugar. How, how, how. Jesus, né? O melhor deste plano é que sempre deu certo. Como a locadora era bem grande, dava para esconder um jogo de boas e nunca fui pego. E antes que vocês me questionem por que, eu esperava para ir com toda a família para alugar. A razão era muito simples. Quanto mais filmes e jogos se levava, mais tempo podíamos ficar com eles. Igual P. Espero que tenham gostado dessa história e gostaria de saber se vocês fazem algo parecido com isto. Jesus. Até mais, pessoal. Aí mandou uma piscadinha. Uma piscadinha. Mas, mano, eu já li muitas pessoas fazendo essas coisas. E faz isso até hoje em loja de compra, essas porra que... eu tenho um jogo que eu quero, aí o cara vai lá e coloca no meio dos DVDs, num negócio mal nada a ver, coloca o jogo e esconde lá e vai embora. E aí depois volta. Atrás dos filmes de Shrek, né? Aí você vai lá e tem um negócio mó bom. O perigoso é que ele escondia debaixo do freezer, né? Não sei se aquilo ali tava quente ou... Não sei, por causa do motor. Aí o cara. Aí o cara vai alugar e fala assim, nossa, isso aqui tá pegando fogo, né? Sempre esse menino pega o cartucho dele, tá quente, por que isso aqui? Vaza o freezer, o sorvete em cima do jogo, aí fica tudo melado e fodido. Provavelmente só tinha capa, né? Acho que pelo menos a capa não derreteu, que é, o cartucho geralmente ficava dentro. Mas se é criança, aproveita pra fazer suas coisas. Agora, fazer isso adulto, você tá sendo idiota. Você tá sendo um pouco inconsequente às vezes, né? Mas, assim, eu acho totalmente válido, assim. Eu não vou falar, isso aqui é justo, mas é aquela coisa, né? Infelizmente, o mundo é dos espertos. Então, ele tinha que dar os seus pulos lá, esconder o bagulho. Eu concordo. Eu não consigo discordar dessa posição que ele teve. No lugar que você nasceu, tá tudo certo. Isso é cultural, velho. No Japão, você olharia feio, Jeff. Eu olharia feio, falei, mano, você não precisa fazer isso. Você todo, assim, eu não vou dizer que todo mundo, mas a maioria respeita. Então você deveria respeitar também as pessoas, porque é assim que você consegue uma comunidade que funciona. Aí no Brasil as coisas não funcionam, então se adequa à situação. Isso se adequa a não funcionar. E vocês já fizeram alguma coisa do tipo? Eu já fiz essa coisa de esconder, só que eu nunca escondi num lugar tão absurdo assim. Eu escondia, né, e não pra alugar, é pra comprar, né? Porque a minha época de aluguel, eu basicamente não tinha coisa que eu gostava, porque eu era muito pequeno, né? Então não tinha nenhuma opção. E aí quando eu cheguei, sei lá, nos meus 10 anos, a internet já tinha começado a dominar tudo e. Então não, as locadoras estavam morrendo. Mas pra comprar jogo, eu já fiz isso aí, tipo, em Fenax. De pegar e colocar no meio do. Ou colocar nos jogos, pegar um jogo de 3DS e colocar no meio do jogo de PS3, assim, esconder lá nos jogos de PS3, ou meio que levar, ficar segurando. Dia de passagem que eu lembro que eu peguei, quando eu comprei Animal Crossing New Leaf, eu comprei pra mim pro Mario. Na verdade, eu não comprei pra mim pro Mario, né? Mas quando eu cheguei lá, eu e o Mario tava procurando em lojas diferentes. Aí eu peguei uma parte da Paulista, o Mario pegou outra parte da Paulista pra procurar, nas Saraivas. E aí eu encontrei numa Fenac lá. E aí, nisso, eu fiquei segurando o jogo durante 2 horas. Eu fiquei segurando duas cópias do jogo sem chegar perto da bancadinha pra poder reservar o jogo pra mim e pro Mario. Nossa. Meu Deus do céu, ele demorou 2 horas pra chegar? Mano, ele tava muito longe. Então, pior que eu acho que agora, lembrando essa história, ele não tava procurando a Paulista. Ele devia estar procurando perto da casa dele. E aí, quando eu falei, tem aqui, você vai querer vir? Aí, mandando mensagem. E aí, aquela mensagem na Fenac da Paulista, era uma Fenac no subsolo, então a mensagem era muito sofrível pra chegar. Aí, eu me inclinando pros cantos pra tentar mandar mensagem. E aí, ele falou, vou sim. Aí, eu fiquei lá esperando. E demorou, e demorou, e demorou. Ah, mas a polícia não é tão grande para demorar 2 horas, devia estar em outro lugar. Mas que bom amigo, hein, João? Se fosse eu, 1 hora falou, vai ficar sem, Pô, é que escondido. eu penso que se fizessem isso comigo ia ficar muito triste. Então eu vou lá e dou essa moral aí. Mano, são 2 horas que você poderia estar jogando Animal Crossing, velho. Você tava com o jogo na mão, Eu tô com o jogo na velho. mão olhando pro nada. Eu tô, sei lá, vendo acho que nem tinha o Wii U na época pra tá vendo a 10ª vez que o cara tá jogando Donkey Kong Country Tropical Freeze, sabe? Nossa, foi uma Mas bosta. acho que eu não tenho nenhuma história, não. Eu já devo ter feito isso, mas é tipo aquelas situações que. Ah, eu lembrei. Eu queria comprar um CD do Linkin Park, sei lá, que tava em promoção. Aí, só que eu tipo, tava sem dinheiro, eu saí, fui. Tipo, saí da loja, fui pra sacar. Eu tinha deixado num canto um pouquinho mais escondido, mas não foi nada grave, não. Aí depois eu voltei e peguei. Eu Uma não tenho versão, mais. baby. Eu não tenho uma história assim, mas eu tenho uma engraçada de que. Às vezes eu vou numas feiras de jogos antigos, né? Uma vez eu achei um jogo do Hatsune Miku de PS3. Aí eu fui correndo, peguei e falei: opa, deixei na mão, né? Pra separar junto com outras coisas. Aí um maluco colou em mim. Aí ele ficou: nossa, não acredito que você achou isso. Nossa, meu Deus, cara, caramba, meu. Você vai comprar, certeza vai comprar. Eu vou comprar. O cara ficou. Eu fiquei 1 hora e pouco lá. O cara ficou 1 hora e pouco do meu lado, me seguindo, conversando, sabe? Puxou o celular dele e mostrou a minha foto de coleções de action figures da Hatsune Miku, eu sou fãzaço, não sei o quê. Aí eu, caramba, cara, que legal. O cara tá tentando te convencer, né, Lucas? Eu vim aqui de outra cidade, eu vim de longe, não sei o quê. Pô, cara, que pena, né? Nossa, eu fiquei com medo. Eu achei que o cara realmente ia me dar uma facada fora do estabelecimento e roubar o jogo de mim. Tudo por um jogo de PS3 de Hatsune Miku que eu paguei acho que R$ 25, sei lá. É por isso que ele queria. Ah, por que você não, que você não comprou e falou, minha chance de ser scalper? Comprar. Você compra por 25 balas, agora pra você é 100, cara. Sei, 150, velho. Foda-se você, velho. Você aumentou o preço desse jogo pra si mesmo, velho. Pra você é pra você 200 conto, velho. Porque pra você vale muito. Pra mim, vale 25. É, pra mim valia o que tava na capa, né? Isso aqui. Mas a minha namorada achou, eu lembro muito bem dessa história, que ela tava comigo e ela também tava com medo do cara, né? Foi um negócio muito triste. É complicado. E você ficou mais de uma hora nesse lugar, velho? Esperando os jogos da hora aparecer, né? Ah, não é possível. Eu não aguentaria. Eu acho que a minha paciência, tipo, levo Hatsune... Ou eu dava o Hatsune Miku pro cara, dependendo do que acontecer. Provavelmente eu não daria o Hatsune Miku pro cara, só indo embora. O mais rápido possível. Não dá, velho. Pode, vamos continuar? O próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera. Ele respondeu pro Augusto, não sei. O comentário dele é uma resposta pro outro, mas acho que foi sem querer, porque não tem nada a ver. Então, né? Acho que foi pra gente, eu ia comentar exatamente isso. E o próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera. Eu já consigo guardar uma grana todo mês. Então, quando surge alguma promoção de algum jogo que eu já tenho interesse, eu compro. Mas não compro jogos só porque eles estão em promoção. Exemplo, eu comprei a Astral Chain, porque já tinha interesse em jogar o game, ele ficou em promoção e eu comprei. Estava querendo trocar ele no voucher que tenho, mas achei melhor guardar o voucher para pegar o Link's Awakening. Se nenhum game melhor for lançado até o mês 6, que é quando vence o meu voucher, eu troco ele no Zelda. Vi algumas análises e ouvi outros podcasts sobre o Zelda. E mesmo sabendo que ele é um game curto, eu estou no hype do jogo. Não tive a oportunidade de jogar ele, mas curti muito os outros Zeldas 2D que joguei. Então, é isso. Tipo, se tá no hype do jogo, se você quer jogar esse jogo, mano, vai na fé. Ele tem ciência que é curto o negócio. Então sim, ele tá no cenário ideal. Ele já deu uma pesquisada, entende ele como é. Ele é o público-alvo do jogo. Vai na fé. Aí eu concordo. Eu falo, tipo, aí nesse caso eu acho que a Star Chain não vale tanto a pena, vale mais Link's Awakening. Mano, eu só queria dizer que eu parabenizo os ouvir. Aparentemente eles são mais conscientes do que as pessoas que fazem o tal. Com certeza. Com certeza. Eu sou um desgraçado em consumo. Fico triste quão ruim eu sou em consumo. Eu compro jogo físico até hoje, então não posso falar mal de ninguém. Mano, eu tô olhando, ó, vou contar a história aí desses meus 2, 3 últimos dias. É que eu preciso guardar dinheiro, né? Preciso tá guardando. E eu sei que eu vou comprar um jogo já. Eu vou comprar, que vai lançar dia 28 de abril, eu acho que é um dia depois que a gente lança esse podcast, é o Sakura Wars de PS4. Né? Shin Sakura Wars, acho que tá esse o nome. E aí, nesse fim de semana, tá me dando uma vontade de comprar One Piece Pirate Errors 4, porque desgraça, assim, eu quero jogar One Piece, eu quero jogar Pirate Errors. E eu tô me segurando pra não gastar 500 conto em dois jogos, tipo, no meio dessa crise e tal. Eu tenho esse dinheiro, mas eu não quero gastar agora, né? Porque ele ia guardar essa porra. E aí eu fico olhando, o jogo olha pra mim, eu vou na story da PSN, fico olhando pro jogo, e nossa, que raiva que eu tenho de não conseguir esquecer das coisas que eu quero comprar. Vocês têm alguma dica de passagem? Não compro. Não olha. Não olha. Não olha, é difícil, é... É, acho que o Jeff falou um negócio real, é, não olha, sei lá, de algum jeito bloqueia tua PSN, sei lá, não sei. Nossa. Se tem alguma coisa, e, tipo, cara, sei lá. Não precisa entrar na PSN pra jogar alguma coisa, né, não precisa na Store. Então, acho que, eu acho que eu tava assim, eu parei de ver as coisas na Amazon, esse é o segredo. Antigamente eu ficava olhando e pensa no seu tempo, meu, o tempo que você perde, decidindo se vai comprar ou não, quer dizer que você não precisa dessa compra. Porque tudo que você precisa, você não decide. Você só compra, você só vai no espírito. Você não tem a opção. Ah, eu quero guardar dinheiro. Não, foda-se, eu quero esse jogo. Geralmente é isso. E não olha a promoção. Promoção também, muitas vezes, eu vejo promoção no Switch e acabo gastando centavos de dólares que eu não precisava. Aí quando eu vou querer comprar alguma coisa, ah, tá faltando justamente a porra dos centavos de dólares que eu usei. Aí você tem que injetar mais dinheiro na... Aí vira um ciclo que você pode até ter comprado alguma coisa barata, mas no final das contas você acaba colocando mais dinheiro e acaba saindo mais caro, porque você vai lá e compra por gula outra coisa. Gostei das dicas do Jeff, gostei. Obrigado, Lucas, também. Agora, para os últimos comentários, que foi no Nintendo 3, número 206, fim de Pokémon Rumble e nova atualização do Switch. E o primeiro comentário foi do Rod Devino Orelana. Olá, amigos. O que estão fazendo nas noites de quarentena? Eu reparei que tô comendo muita junk food, feita em casa de noite. Assim que já ganhei alguns quilos a mais. Uma pena não ter comprado o Ring Fit. Mas já prometi a mim mesmo não comprar mais nenhum jogo AAA neste semestre. Porém, talvez compre o Xenoblade. Se a coisa melhorar um pouco no mundo. Do jeito que a banda está tocando, não. Complicado, né? Eles contradizem, né? Não vou comprar mais, mas talvez. Então... Já tá pensando que o Xenoblade pode acontecer, né? O Xenoblade talvez escape. E o negócio de junk food é o contrário, né? Como eu moro com meus pais, minha mãe costuma fazer aquela comida caseira mais saudável, então eu tô mais saudável, provavelmente. A minha mãe tá se divertindo fazendo bolo, então eu não tô mais saudável. Ele. Minha esposa ainda tá, sei lá, vendendo ovo de chocolate. Você ainda tá comendo a colher? É, eu faço o que sobra, eu faço a limpa. Mas, como eu tô evitando aí de muito... É, o restaurante também tá fechado, né? Muitos restaurantes estão fechados. Tô comendo mais comida em casa ou besteira da loja de conveniência, né? Também, acho que piorou a alimentação. Por outra parte, pensei no que o Lucas disse sobre os jogos que nunca vai terminar e acho que vou ter que descartar alguns que não terei tempo de jogar ou comprar, como a série Professor Layton, a qual só terminei o primeiro e acho que até o momento já tem mais uns 10, o GTA San Andreas, porque tem uma missão horrível de um avião de controle remoto, e os jogos atuais de plataforma do Kirby e Yoshi, que pra mim não vale a pena pelo custo e duração. Enfim, só tinha isso pra falar. Se cuidem muito, pessoal. Obrigado, se cuidem também, isso pra todos os ouvintes. E o Kirby, eu acho assim, né, o Yoshi eu não comprei esse último, o Kirby eu comprei. Eu acho legal porque eles são curtos, justamente, e o Kirby, sei lá, o Star Allies, ele é o jogo de fanservice de Kirby. Não tem outro jogo na série que tem tanto fanservice. Ah, teve umas atualizações que deram um pouquinho mais de vida pro jogo. Inclusive fanservice. Mais e mais. O Yoshi eu nem comprei, pra você ver. Precisava. O Yoshi eu achei que o Woolly World, sei lá, o Woolly World, quando você fez a melhor propaganda mostrando na sua casa o Woolly World, eu comprei depois de ver a propaganda que o Lucas fez. Mas o Crafted World, a demo fez exatamente o que o Lucas, ao contrário do Lucas, ele me convenceu completamente de não comprar. Pera, eu não entendi. No Woolly World eu te convenci, beleza. Sim, o Crafted World, a Nintendo lançou a demo. Fez exatamente o contrário. Convenceu de não comprar. Se eu tinha alguma dúvida, matou. É, eu achei meio caído pela demo também. Eu comprei os dois, não terminei. Apesar de ser curto. Ainda não era o Jefferson máquina que a gente tem hoje. Não. Hoje é a versão renovada. É a versão casada, a versão que acaba as coisas. O próximo comentário é do René Augusto, que é a segunda parte. E aí, quarentenados, tudo bem? Lá vem o textão gigante, risos. Gostei muito da possibilidade de poder escolher onde vamos baixar os jogos baixados. Era realmente ridículo não permitir escolher se queríamos salvar o jogo na memória do console ou no cartão microSD. Quanto ao mapeamento dos botões de controle, não sei se devo utilizá-los, mas é uma opção interessante. Ah, se você não sabe se deve, não precisa. É, se você não sente falta, nem esquenta com essas coisas. Já não é porque tem uma opção que a gente tem que usar, né? É, você já tem todos os botões memorizados aí na cabeça e não complica as coisas. Com relação ao suporte do Switch a um novo hardware, será que eles não pensam mesmo em criar um tipo de hardware apartado do console que faz um sincronismo com o mesmo? Imagina que ao invés de ligar o seu Switch numa TV, você ligue um acessório nela e sincroniza o Switch no modo portátil com ela. É meio viagem sim, mas é a única forma que vejo de possibilitar jogos em duas telas. Uma ligada na TV por este novo acessório e outra no Switch que você estará segurando em suas mãos. Se viajarmos um pouco mais, quem sabe este acessório hardware pudesse rodar os jogos diretamente dele e pudesse dar um boost na performance do Switch. Eu não sei, isso aí funciona tipo o Steam Link, né? Ele funciona desse jeito, não funciona? Acho que é. Mas eu não consigo nem colocar. Eu não consigo nem colocar meu fone de ouvido Bluetooth no Switch, imagina numa tela, né? Isso aí ia ser muito caro, né? Não sei se seria viável. Talvez você conecte um HDMI lá e um receptor. Alguma memóriazinha lá e um receptor Bluetooth. Não sei. Um receptor de velocidade suficiente. Eu acho que não dá pra ser barato, entre aspas. Mas eu ainda acho que a ideia do celular é a melhor porque fica de graça. É, você tá falando com a empresa que vende o dock a $90. Tá. Tem um bom ponto aí, Jeff. Cadê? Fiquei feliz em saber que vocês lembraram de Street of Rage 4. Aí, viu? Se ele ficou feliz com aquilo, é aquela coisa. A gente tá muito mal porque ele tá se contentando com muito pouco. A gente lembrou que a gente esquece muito. Agora sinto que todos aqueles meus comentários anteriores sobre o jogo não foram em vão. Linguinha. É, quero do ver jeito mais que... Ah, fala. Eu quero ouvir mais ouvintes aí pedindo pra gente comentar de Street of Rage 4. Ou precisa que você fale de outros jogos. É, não, tem que ser desse. Quero ver que a gente não tá em sincronia com a nossa fanbase. Do jeito que eu sou, devo pegar o jogo tanto no Switch quanto na Steam. Acho que primeiro eu vou pegar na Steam, pois obviamente será mais barato. E quem sabe quando tivermos uma promoção, no Switch. Pego pra ele também. Switch sempre assim, né? Acho que eu vou pegar nesse negócio do Switch quando tiver promoção. O negócio é tão caro que realmente é inviável você pensar. Quando o negócio é multiplataforma, que você vai pegar direto no Switch. Pelo menos eu tô assim, né? Às vezes eu penso no Switch em indie, Não porque eu olho e falo, dá, mano, cara. eu vou fazer o Double Dip no Switch. Não é mais barato? Eu fico pensando, será que se eu gastar isso no PS4, depois pegar pela metade do preço, não é mais barato só comprar no Switch? Deve ser. Mas acho que tem que evitar esse tipo de coisa. Né? Ficar comprando em lugares diferentes. Compra num lugar que você joga melhor. Aliás, eu vou contar, assim, quando eu tava assinando o Game Pass, eu falei, ah, vou instalar Overcooked 2 aqui, custa nada. Meu Deus do céu, velho. Eu não devia ter feito aquilo, velho. A versão do Xbox é muito mais rápida. A do Switch, Ah, os ela é. loadings. Nossa senhora, loading do Switch. Eu tive vontade de recomprar tudo no Xbox, comprar, sei lá, mais três controles e falar, mano, vamos jogar aqui. Foda-se Switch. Tchau, É Switch. triste. Então, é triste, cara. É, você experimenta o que é um loading bom, aí ferra no Switch. O Persona 5 lá, o Scramble, foi a mesma coisa, velho. Eu joguei a demo no PS4, eu nem olho pra tela de loading, no Switch eu fico olhando lá o Joker no Take Your Time, ele tá sendo muito. Tá literalmente pegando seu tempo. É incisivo, velho. Deixa eu ver. Ah, cadê? É, não sei quanto a vocês, mas eu diminuí muitas minhas horas de jogo no Switch desde que a quarentena começou. Pois realmente jogava mais no modo portátil no deslocamento do trabalho para casa. Em compensação, passei a jogar um pouco mais na Steam, devido aos preços dos jogos serem mais convidativos e mais fácil de organizar uma jogatina virtual com meus amigos mais próximos. É, eu estaria basicamente na mesma situação dele se não fosse por uma coisa chamada Animal Crossing e eu jogo na TV. Porque eu também comecei a comprar mais na Steam e jogar online, dividindo jogos, que não comentei aqui no começo. Eu tô no mais ou menos esquema. Eu tô jogando muito Switch porque eu jogo os exclusivos do Switch. Eu diminui meu tempo de jogo, mas é por uma questão de. Minha vida tá normal, mas com relação à epidemia, é só do tipo. Você fica meio triste e você não quer pensar muito, sabe? Eu tô assistindo mais séries pra tirar a coisa da cabeça. Acho que. Eu prefiro uma diversão mais passiva. Semanalmente, venho tentado juntar os meus amigos mais próximos para fazermos umas reuniões por áudio via Skype, enquanto jogamos algum jogo na Steam. Até agora, só jogamos jogos que são originalmente jogos de tabuleiro, como Ticket to Ride, Takenoko e uma versão digital do War, chamada Risk Global Domination. É muito divertido. Não sei se vocês, os ouvintes, já tentaram fazer isso, mas é bem divertido. Aos curiosos, eu sugiro começar pelo Risk, pois ele é gratuito e além de ter na Steam, também tem para celular. Só não sei se rola um crossplay. O legal desses jogos de tabuleiro é que eles têm um ritmo mais cadenciado. Então dá para conversar enquanto se joga de boas. Por falar em jogos de tabuleiro, vocês têm experiência no assunto? Eu entrei neste mundo em 2015 e já organizei várias jogatinas aqui em casa. Mas com o Corona não tem jeito. Agora temos que fazê-las virtualmente. Eu não jogo jogo de tabuleiro normalmente, eu tenho, acho que Munchkin, que é um, sei lá, pelo menos nos meus nichos, é um clássico, né? Todo mundo já jogou essa porcaria. E a minha irmã comprou alguns jogos porque ela tava indo em lugares que você vai lá e paga uma mesa e eles dão um jogo para você jogar, né? Você escolhe os jogos e Ludoria, escolhe né? comida. Então, é que acho que luderia, eu não É o queria falar nome esse do. termo, porque acho que esse termo aí é trademark. Ah, eu não sei, mas é. Pode ser, vai. Mas essas casas de jogos, assim, né, de jogos de tabuleiro, a minha irmã tava indo bastante comprar alguns jogos de tabuleiro. E ela tem um amigo também que tem bastante. Mas, assim, nada, nenhum daqueles jogos absurdamente caros, né? Tem aqueles que parecem mais RPG, que aí vem com as pecinhas bonitonas, e aí esses aí são um investimento pesado. É o Zombicide, né? Acho que é um pouco mais caro também. Sim. É, esse é um exemplo. Eu gosto de jogos de tabuleiro. É, dá pra dar boas risadas, é legal. Eu só não gosto de D&D, porque aí eu acho que é um bagulho. Não é que é jogo de tabuleiro, né? Mas Ele é é um um jogo de bagulho. tabuleiro, dá pra considerar. RPG é jogo de É. tabuleiro? Tem um tabuleiro. É, mas eu não suporto muito porque é um negócio que é muito prolongado, tem que ter um conhecimento de um monte de coisa aí. Tem que ler muito livro, né? E se você não tem um mestre muito legal também, é complicado. Então, um jogo de tabuleiro é um negócio mais tranquilo, eu Porque todo mundo prefiro. é jogador, né? Normalmente todo mundo é player. É. E virtu. O Jeff vai comentar alguma coisa? Ticket to Ride. Primeiro, acho que é o primeiro presente que eu dei de aniversário pra minha esposa, Ticket to Ride. Ah, da hora. Olha. Mas, assim, eu gosto de jogar jogo de tabuleiro, mas eu não consigo jogar o mesmo jogo por muitas vezes. Então, tipo, eu não consigo comprar muito, mas é legal. É uma diversão, assim, tipo, aquela coisa, né? Eu prefiro jogar videogame, jogar local co-op, mas tabuleiro é uma coisa mais fácil de você inserir pessoas E que não parece jogam. chamar mais atenção por causa das pecinhas. A pessoa fica olhando pra pecinha e fica com vontade de jogar. Enfim, e Takenoko é legal. Eu acho que a pior dos três jogos que ele citou, se é uma versão de War, eu descartaria. Eu acho que essa, apesar de ser gratuita, para mim é a pior porta de entrada, que para mim é o pior jogo. E acho que eu iria de Ticket to Ride, se fosse recomendar. Essa coisa de tipo jogos de tabuleiro no em computador, essas coisas. Não é um jogo de tabuleiro, né? É baseado meio que. É meio estilo Mario Party da vida. Um que eu gostei muito que eu joguei com os amigos é o. Eu vou falar em português, é 100%, né? 100% Orange Juice. Ele é super. Ele é tipo Mario Kart, só que completamente RNG. Mario Kart. Mario Party. Só que completamente RNG. Dá uma olhada lá no Steam, ele é baratinho, ele. Ele é interessante, assim. Dá pra perder uns tempos rindo de. Quantidade de filha da putagem que acontece lá. Ele não tem minigames, ele é só o tabuleiro lá e questão de ficar roubando as peças, então ele não tem aquela parte de, ah, vamos pros minigames. Ele é bem budget, né? Ele tem um orçamento bem baixo, mas ele é muito bonzinho. Inclusive eu já joguei com o Mario. E E vocês não cadê? brigaram? Não. Porque acho que eu e o Mario temos uma sorte que a gente não tem como brigar porque eu e ele tá sempre perdendo, sabe? Mais ou menos isso. A gente não Ah, nasceu mas muito com a bunda virada pro lugar certo. a briga pelo rebaixamento. Ah, eu não sei, é quando você é humilhado, os humilhados, não sei, eu não lembro direito se eu briguei com ele, mas eu acho que não. Que eu lembre, não. Deixa ver. Ou talvez sim, agora lembrando, talvez ele tenha falado que eu tava cismando com ele. Mas. Cadê? E respondendo ao Jeff, com o aumento do dólar, a régua subiu ainda mais e penso várias vezes antes de comprar um jogo para o Switch. Mas em compensação, tenho comprado mais jogos na Steam para poder fazer essas jogatinas online. A incerteza do corona nos faz segurar um pouco os gastos naturalmente, mas é bom termos opções de entretenimento nesses tempos. Então, o que venho tentando fazer é comprar apenas jogos que estão me chamando mais atenção. Uma ótima semana para todos e até semana que vem. René Augusto. É o que eu falei para minha irmã: os jogos é a porcaria da minha droga virtual. Então, eu compro para ficar desestressar. Não pode faltar. Exato. E no meu caso é pior que é físico. O único problema é que essa droga aí você tá cheia no armário, né? Você só não tá jogando, né? Seu backlog é imenso e você continua comprando novo, mas tudo bem. Então vai ver, eu me divirto mais comprando que jogando. Isso talvez seja um Isso é um problema. problema, hein? Isso aí tenha um bom emprego, tenha muito dinheiro, João. É só essa saída, né? Porque senão. Não Ou entra no trate cheque especial. um psicólogo. esse vício. Pode ser. Eu acho melhor tratar. Que do jeito que eu. Sempre naquela positividade, assim, do jeito que o país está andando, um bom emprego com um bom salário também não tá muito na nossa. E o próximo e último comentário, pra alegria do Lucas, é do Jean Madri. Cara, não me dá. Tá me dando exposed aí, ó. Porra, não precisa expor, pô. Lucas, acontece. Dá uma hora de comentário, você já começa a dar um soco na gente aqui. Se a gente tivesse do lado do outro, você ficava pisando no pé, assim, pra ir mais rápido. Eu vou defender o Lucas aqui, que ele quer ir embora porque ele tá com sono, sei lá, tá passando mal. Agora tem gente aqui no cast aí que vai gravar e fala que vai dormir 2 horas antes e não aparece, tá? Acontece, gente, acontece. olha aí, ó, outra exposed. Eu tô com problema de. Eu tenho problemas no sono, acontece. Eu gosto de. Fica acordado mais 2 horas, ô desgraçado. Não faz a gente ficar perdendo tempo aqui, ó. Eu pensei, se eu. Tá, assim, será que eu fico acordado? Ah, não, nem fudendo, vamos dormir aqui. Pra contextualizar o ouvinte, o João manda mensagem, tipo, sei lá, a gente vai gravar às 9, ele manda as mensagens às 7 e fala, vou dormir 2 horas. Ah, toma banho, velho, ninguém dorme 2 horas. Eu dormi três. Ah, então setou 3 mesmo no negócio. Pior que sim, mano, pior que eu tô acordado, eu só dormi 3 horas desde a última noite, eu tô zoado aqui. É por isso que eu tô, vou dar essa desculpa, é por isso que eu tô meio abobado. Se eu estou meio abobado, senão eu sou só assim mesmo. E o último comentário do G Madrid, depois de todo esse caso de família aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Já viu que não tá tão bem. Fiquei muito animado com a questão de mapeamento. Como disse em comentários em programas passados, eu sinto muitas dificuldades, já que tenho movimentos limitados na minha mão direita. Minha maior dificuldade é mirar com o analógico da mão direita. Inverter os analógicos é maravilhoso, já que não precisa de tanta precisão para andar com o analógico esquerdo. Mover ele para o direito é uma ótima solução para mim. Olha, é esse o exemplo, um ótimo exemplo. E aí fica a minha curiosidade, se você se acostumou, aconteceu alguma coisa e você trocou a mão, você era, sei lá, destro e virou canhoto, ou se você ou já era assim, tipo, você nasceu com alguma coisa e você já aprendeu a usar a mão, a, sei lá, canhoto, por exemplo. É só curiosidade, é totalmente, não precisa responder, porque isso aqui eu percebi que foi bem... íntimo, mas a gente não tem edição, então. Uou! Mas. Sabe uma coisa que eu tenho curiosidade também? É que se pra ele que tem dificuldade, qual posição dos analógicos são melhores? Se é. Na parte de cima ou na parte de baixo? É, se é pareado que nem o PlayStation 4, que é tudo embaixo, ou se segue, sei lá, padrão Switch Xbox, que é. Analógico esquerdo um pouquinho mais levantado. Os Xbox não eram os dois em cima? Os do 360 eram os dois em cima, não era? Também não. Era diferente? Era o contrário? Tem um meio que em cruz, assim, embaixo do esquerdo. Nossa, eu esqueci então como um controle de 360, meu Deus. Eu não posso errar porque tem um do meu lado aqui. Tá, então eu vou confiar nisso. Mas antes do mapeamento do controle, a Nintendo me deu um jogo muito acessível. A opção de mirar com o giroscópio do Pro Controller e dos Joy-Cons do Zelda Breath of the Wild foi a melhor experiência pra mim. O Splatoon também tem essa opção. Né? Normalmente, eu ia falar isso também. Normalmente quem não tem a dificuldade usa isso pra fazer aquele pente fino na mira, né? E eu não sei como é usar ela pra mira completa, né? Você deixa uma acessibilidade bem maior ou menor, eu não sei qual é que me move mais. Opções que parecem simples fazem jogos maravilhosos serem acessíveis para muito mais pessoas. Muito legal isso. Obrigado pelo programa. Hashtag fique em casa. Concordo com a hashtag. E sim, é aquela coisa. Não custa nada e vale muito. E eu vou ficar em casa, só vou chamar 200 negros aqui. Os outros que não vão ficar, né? Os outros vão vir pra mim. Você tá cumprindo a hashtag, Jeff, então tá bom. Que desgraça. Não sigam o exemplo do Jeff. Não que alguém aqui tenha idade pra seguir o exemplo do Jeff, mas não sigam esse exemplo. Eu não entendi, não tenho ideia, mas tudo bem. Não, é porque todo mundo é muito mais velho, tipo, não precisa mais seguir exemplo de ninguém, sabe? Os caras... YOLO. Ah, não, mas a gente deve ter um ouvinte criança. Será? Mas, então, fica a questão, tipo, se você aguentou a gente falando durante, sei lá, 1 hora e meia, não sei quanto tempo tá de duração desse podcast, mas você aguentou durante 1 hora e meia e você tem menos de 18 anos, dá um olá, porque na minha impressão é que todo mundo aqui tem mais de 18 anos. Mais de 20, provavelmente, inclusive. Se tiver menor de idade, aí vou parar de falar palavrão. Mas, realmente. A gente tá não. Falando demais. Como se fosse influenciar? A gente tá dando maus exemplos. Acabou então, Jumbo? Acabou, Jeff. Palavrão a gente não pensa, a gente só fala. Lucas, quer... Aliás, a pergunta é minha, né? É verdade. Seria falar da pergunta, né? Não, eu não ia falar da pergunta, eu tava até esquecendo, mas agora vamos para o bloco pergunta clássica. Onde a gente faz uma pergunta e espera não ficar no vácuo. Senão a gente não pode fazer mais. Quem essa fez semana, a última pergunta? Eu perguntei se o pessoal. Eu perguntei se o pessoal tinha segurado o pé no freio nos jogos. Sou eu, acho, a pergunta agora. Vai lá, Jamon. Eu vou usar, infelizmente não é do Karaokê 64, foi o que a gente falou no Nintendo 3, e aí eu já bolei a pergunta lá. Vocês, ouvintes, Team Pepsi ou Team Coca? Eu sou Team Pepsi. Coca. Coca all the way. Pepsi, pelo amor de Pepsi Deus. Twist é a melhor coisa que... A melhor bebidinha desses refrigerantes que mata você. Ainda tem Pepsi Twist? Eu vejo de vez em nunca. Não tem mais aqueles limãozinhos, eu acho, das propagandas. Então perdeu a graça, já era. Porque o que valia era isso. Então fica aí pro ouvinte. Essa pergunta é fácil. Só responder com o coração. Bom, isso é complica a pergunta. Eu não lembro o gosto de Guaraná Jesus, experimentei uma vez. O Guaraná Jesus é ruim, velho. Pelo amor de Deus. Assim, eu não lembro. Se eu não lembro, deve ser ruim. Eu sei que tem uma parte do Brasil ruim. Que gosta muito de Guaraná Jesus, né? Acho que. Não sei se no Nordeste é mais popular isso. Mas é muito doce, pelo amor de Deus. É ruim demais. Saudades da Fanta Uva do Brasil. Eu não bebo Fanta Uva, eu não bebo Fanta, então. É, porque aqui no Japão, Fanta Uva tem gosto de uva. No Brasil tem gosto de açúcar, é mais gostoso. Nossa. Tem gosto de Fanta Uva, né? Nossa, não tá errado isso aí, mas tudo bem. Então, antes de encerrar, vamos aí, a gente tá fazendo concurso, faz aí uma propaganda rapidinha aí vocês dois. Tá, o meu é o concurso do Fire Emblem, o que eu tô cuidando é o concurso do Fire Emblem, de 30 anos de Fire Emblem, ganha uma pelúcia do Ike, não sei agora, esqueci o nome, não tô preparado pra isso. Que o Jeff me surpreendeu, mas procura Ike Plush, você vai descobrir qual é a pelúcia, ou também nas nossas redes sociais. E os links pra saber da promoção, como funciona, você tem que descobrir as músicas de um medley, de 30 músicas de um medley, de Fire Emblem, e tá todas as regras no Hot Site que o Mario fez, beijos pro Mario, e é isso, e tá nas nossas redes sociais, tá no comentário do podcast número 206 do Nintendo 3, e tá na parte de avisos do nosso Discord também. Esse hot site, o link pro hot site. E o concurso do Animal Crossing. O prêmio são 3 amiibos, Tom, Luke, Celeste e Mabel. Pra participar, você tem que tirar uma foto de um quarto da sua casa que você acha que tá muito bonito, com a camiseta que a gente vai disponibilizar com o código também nas nossas redes sociais e no site. E nós vamos jogar no Discord também. E nós vamos divulgar qual é o vencedor daqui a um mês. Então, participe, baixe o código da nossa camiseta e prepare um cômodo muito bonito e criativo. É verdade. Daqui um mês é quando, Lucas? Dia 27 de maio. E de Fire Emblem é dia 20 de maio. Então é isso. Bom, depois da propaganda a gente vai encerrar porque o Lucas precisa descansar. Senão eu e o Jomão ficam lá 10 horas aqui. A gente ficava falando até ele dormir, né? Até ele me deixar no vácuo. Pior que eu não consigo fazer isso. Eu tenho um amigo que dorme enquanto tá conversando e eu fico acordado. Então eu só começo a ficar cada vez mais sem sentido. Então, eu durmo. Véio. Eu tô com sono, tô conversando com alguém, eu durmo. É um despedimento muito forte. É isso e até a próxima, pessoal.